Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom, entrando no ar, quarta-feira. Hoje é o dia do Urubu Sanchito, né? Aquela coisa que dá tudo errado. Começou na zica e vamos inventar um programa de uma hora para vocês ouvirem. Ouvirem é ótimo, né, cara? Tá maravilhoso isso. Todos os benditos convidados, 5 minutos antes de começar o programa, deixaram o seguinte recado. Estamos ocupados. Um foi com a mãe na feira, o outro foi não sei aonde, enfim. As pessoas, né? Difícil. Depois dizem que nós que fazemos o caos. Não somos nós que fazemos o caos. Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu já estou enrolando, mas daqui a pouco já vai ter... Já tem, é isso, já está no ar. Olha aí, ó, como que a coisa é rápida. Né? Já deve estar no ar, inclusive. Edilson, você já está no ar. Você já está me ouvindo, Edilson? Estou te ouvindo, sim. Ô, meu querido, tudo bem? Como vai, rapaz? Tudo em ordem, e você? Tudo em paz, tudo em paz. Acabamos de descobrir que você é vizinho da minha sogra, cara. Em Vieira. Que coisa, não? Mas você vê que coincidência, não? Que caramba é esse? Edilson. Oi. Diga lá pra mim. Edilson Caldeira, é isso? Isso. Quem é o Edilson Caldeira? É, bom, eu sou coordenador do projeto Mapa Cultural Paulista, aqui da Secretaria de Estado da Cultura. E estou aqui... Graças ao seu convite para contar um pouquinho do que vai acontecer aí no mês de junho aqui em São Paulo referente ao projeto. Legal, porque é o seguinte, quando a gente conversou hoje na secretaria, porque aqui está em polvorosa, porque no sábado e no domingo vai acontecer a virada cultural. Exatamente, aí, um projeto lindo, né? Exatamente, eu não sei exatamente quem, tudo com exatamente hoje na cabeça, né? Eu não sei quem que mudou a coisa e me passaram o telefone do Mapa Cultural. Mas como o Mapa Cultural vai acontecer em junho, é isso, Edilson? Exatamente. Aí na nós verdade, vamos... assim, acaba que tudo tem mais ou menos ligação, né? O lance da virada realmente é um projeto lindo da Secretaria de Estado. Eu tenho certeza que Bauru vai aproveitar muito, porque são atrações de muita qualidade. E realmente é um sucesso todo ano a virada. Aí é um projeto realmente hiper reconhecido, né? Legal. É um projeto, inclusive, que quem cuida disso é o André Sturmi, lá da Unidade de Fomento, e é um projeto que tem tudo para realmente arrebentar em Bauru. Em Bauru não, nós estamos em São Carlos. O Paulista é um projeto que também está ligado à virada, porque trabalha com atrações culturais, né? Atrações culturais das cidades, das regiões, e agora da fase estadual, que vai ser em São Paulo. Legal. Mas deixa eu só te chamar a atenção, que é o seguinte, você também vai ter em Bauru, mas nós estamos em São Carlos, né? É a Rádio Universidade Federal de São Carlos, ah, né? São Carlos, exatamente. Isso. Desculpa, me enganei. Não, tranquilo. Mas vai acontecer em Bauru também. Aliás, vai acontecer em quantas cidades essa virada? Então, a virada, se não me engano, este ano são 22 municípios. Exato. Então, realmente, vai ser bem legal. Bom, mas aí nós vamos falar um pouco do mapa. Antes de falar do mapa, esse final de semana eu vi no Estadão, salvo engano, que mudou a secretaria, né? O João Sayad não é mais o secretário e agora o Andréas Matarazzo assumiu, é isso? Exatamente. O João Sayad assumiu a presidência da TV Cultura. Da Fundação, né? Isso, exatamente. Da Fundação e o André Matarazzo, que está como secretário de Estado da Cultura desde segunda-feira. Era o Marcum que era presidente da Fundação, é isso? Exatamente. Tá, e o Marcum que saiu, então entrou o João. Exatamente. O Joãozão. O Joãozão foi meu professor de Introdução à Economia. Eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho lá. Então, espero também, né? Que, aliás, essa fundação precisa muito mesmo, né? Sem dúvida. Me diz uma coisa, Edilson. O que é o Mapa Cultural? Bom, o Mapa Cultural Paulista é um projeto que existe desde 97. É um projeto que ele mapeia exatamente o que se produz culturalmente em todo o estado de São Paulo. Então, ele acontece em 4 fases diferentes. A primeira fase é a fase municipal, que cada cidade... mostra o que tem melhor na sua cidade, na área de teatro, de dança, de artes visuais, de música, de canto coral, etc. Depois a gente passa para a fase regional, que aconteceu no final do ano passado. E agora, em junho, nós vamos ter a fase estadual. Que o que é essa fase estadual? Nós levamos lá para São Paulo o melhor em cada uma das áreas de artes, o melhor das 13 regiões administrativas do estado. Tá, e como funciona isso? É um processo seletivo? Você tem... O processo seletivo aconteceu na fase municipal e na fase regional. É. Agora já são os meio que os vencedores que vão estar realmente em São Paulo. Isso é muito legal porque a gente vê exatamente o que se produz culturalmente no estado como um todo. Porque a cultura é muito desigual, você concorda? Quer dizer, o que se produz na região de Catanduva não é a mesma coisa que se produz na região de Ribeirão Preto. E nem na região de Campinas. Então o legal do mapa é exatamente isso, é que ele mostra o que se produz culturalmente em cada uma das regiões do estado. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que a hora que você falou, citou Catanduva, teve um sujeito aqui no estúdio que fez os... vibrou. Por que que você vibrou? O que acontece? Que história é essa? Peraí, que tem um rapaz de Catanduva aqui. Cidade que eu cresci, né? Ah, e é uma cidade culturalmente diferenciada, é isso? Nem um pouco. É, Catanduva é muito forte. Na verdade, o estado de São Paulo, graças a Deus, nós somos muito ricos em cultura relação da cana. A isso, né? Cultura a da cultura cana. A cultura no estado de São Paulo é muito valorizada. Como o teu programa de rádio, por exemplo. Então. Né? Isso é muito bom no estado de São Paulo. É mais um diferencial do estado de São Paulo em relação aos outros. E o D2, que está lá de Catanduva, ele está dizendo assim, que lá tem uma cultura muito forte, que é a cultura da cana, né? Ah, não, tem isso também. Não vamos falar nisso, né? Tá, esse é outro tipo de cultura. É. Que bom, deixa de ser boa também, né? E diz, bom, aí vai acontecer como que vai ser essa história? Então, a parte final, né, do estado vai acontecer aonde? No teatro, geralmente acontecia no Teatro Sérgio Cardoso, era isso, né? Não, exatamente. Mas esse ano nós fechamos uma parceria com o Sesc. É, nós vamos fazer algumas coisas no Sesc Ipiranga e no Sesc Santana. Ah, tá. Estamos fazendo alguma coisa no Memorial no Memorial da América Latina também. Eu acho que vai ser um evento muito bonito. Eu convido a todo mundo aí de São Carlos que venham para São Paulo, se informem aí na Secretaria de Cultura do município, porque vai realmente valer a pena vir para cá e ver o que se produz culturalmente no estado como um todo. Edilson, você é de onde? Eu sou de Vinhedo. Tá. Eu fui secretário de Cultura há muitos anos em Vinhedo, na cidade de Vinhedo. E eu estou no estado faz um ano e meio, mais ou menos. Tá, e você, a sua função especificamente na secretaria é? Eu sou coordenador e supervisor de programas e projetos. Muito bem. E aí eu cuido hoje do Mapa Cultural Paulista e de mais alguns projetos no estado. Por exemplo, quais são os outros projetos que você cuida? É um festival de teatro da cidade de Caraguatatuba, um festival de viola caipira na cidade de Salto, um festival de cultura de Itu, um festival de canto em Botucatu e aí mais alguns aí. Tá, tem um artigo recente, acho que tem umas duas semanas, teve um artigo no jornal aqui da cidade falando um pouco da ausência, ou seja, do distanciamento da Secretaria de Estado em relação aos municípios do interior, né? Você concorda com isso? De forma alguma. Eu acho que o governo, na verdade, está muito presente na cultura. Eu acho que nunca teve tanto. Eu falo isso com base porque eu era secretário de cultura de uma cidade do interior. E eu acho que eu quando era secretário, nunca tive o apoio que hoje os municípios estão tendo em relação ao governo que existia antigamente. O governo está muito ativo, são muitas atividades, a virada cultural, como você citou, o circuito cultural, a viagem literária, são todos projetos que foram criados nessa administração. É. E isso realmente estreitou muitos laços. Quer dizer, é claro que ainda o estado de São Paulo é um estado muito grande, né? Quer dizer, são 645 municípios. Então, atender todo mundo de uma forma completa não é fácil. Até porque tem muitos municípios que acabam ficando só esperando do governo, não cumprem a parte deles também. Isso também é importante se salientar. Mas o governo realmente, nesse sentido, na área de cultura, o Sayad fez um trabalho brilhante aí, o André Sturm, que é um cara com uma visão extremamente... ele é da unidade de fomento da secretaria. E ele tem uma visão, assim, de realmente ampliar realmente os laços, e isso fez com que muitas cidades se beneficiassem com a Secretaria de Estado da Cultura. E com essa mudança do João para o Andréas, é assim que fala mesmo, Matarazzo, Andréas? É Andréas Matarazzo. Andréas. E se acredita que vai ter alguma mudança, já teve? Bom, enfim, acho que ele nem tomou posse ainda. Tomou posse na segunda-feira. Tá. Mas, na verdade, assim, eu acredito que até o final deste ano não existam graves mudanças, não. Tá. Acho que, claro que nós estamos no ano de eleição, né? Precisamos ver o que vai acontecer aí em outubro, Mas eu acredito que não tenham grandes alterações, não. Até porque aquela história, né? Em time que tá ganhando não se mexe. E realmente a cultura está indo muito bem, graças ao trabalho de todas as pessoas aí. Tá legal. Bom, e aí o seu papel, então, é de cuidar do mapa, quer dizer, essa parte de seleção, então você já circulou pelo estado inteiro. Exatamente. Agora não. Agora nós vamos começar a circulação. A circulação é a última parte. Tá. Na verdade, assim, primeiro houve a fase municipal, como eu te expliquei. Tá. Depois a fase regional, que foi nas regiões. Agora é em São Paulo. E aí, todas essas atrações que se apresentarem em São Paulo, cada uma delas vai fazer 4 apresentações pelo estado. Tá legal. Então elas vão começar a viajar pelo estado todo. E aí que é legal, porque aí começa a se mostrar o que se produz. Vou falar de novo Catanduva para o rapaz ficar feliz aí. O que se produz em Catanduva mostra em Campinas, o que se produz em Campinas mostra em Ribeirão Preto, o que se produz em Ribeirão Preto mostra em Aparecida e assim por diante. Isso que é muito legal do mapa. Bom, e é o seguinte, além do mapa, você falou de um festival de viola de Salto, é isso? Exatamente, tem um festival de viola caipira em Salto. Tá, e esse festival vai acontecer quando? Aí eu não vou saber todas as datas, porque inclusive agora eu não estou na secretaria, porque eu não estou com a minha agenda total aqui. Mas todos esses eventos que eu te passei, eles acontecem no decorrer do ano. Começam em geral agora, começaram já em maio os primeiros, e aí vai até novembro. O próximo que a gente está trabalhando bastante agora, já que inclusive a gente quer projetar muito, é o festival de teatro que chama Litoral em Cena, que é um festival que acontece na cidade de Caraguatatuba e atende todas as cidades ali, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Jarinu, pega toda aquela região ali. Tá legal. E é um festival de teatro realmente muito, muito legal. Que a gente está trabalhando bastante nisso agora. Legal. Edilson é o coordenador, então, do Mapa Cultural Paulista, né? Você já ouviu falar do Contribuintes da Cultura, Edilson? Não, não ouvi. Pois é, então você vai ouvir agora, né? Que a Fátima acabou de chegar aqui, está desligando o celular para não ter nenhum tipo de interferência nessa nossa conversa. E ela faz um trabalho muito legal também aqui, que inclusive uma das... Antes da virada cultural tem um programa que ela fez aqui, que faz já um tempo, né? Que ela invade um domingo inteiro aqui, né? Que ela vai contar. Boa tarde, dona Fátima, tudo boa bem? Boa tarde. Você quer usar? Precisa? Como é que tá? Acho que nem precisa usar. A gente tá com o Edilson, né? O Edilson Caldeira, que é o coordenador do Mapa Cultural Paulista, né? Não é a da virada aqui, mas tem uma conversa. A minha mulher pede a chave do carro, né? Eu vou tentar fazer aqui, né? Bom, enfim, boa tarde. Tudo bem, Fátima? Tudo, Elvio. Você já viu que é Paracatuzum mesmo, para né? Paracatuzum, isso que é bom. É uma coisa paracatuzúnica. E aí? Então fala para o Edilson, o que é o Contribuintes da Cultura? Obrigada pelo convite, viu, Elvio? Já chego. Boa tarde, tudo bem? Tá? Tudo bem? Cheguei no finalzinho da conversa aqui com Edilson. Eu disse o Caldeira. Boa noite, dona Fátima. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Ele mora numa cidade gostosa, Vinhedo. Aliás, acabei de descobrir que é vizinho da minha sogra. Pelo telefone, pelos contatos, pelo número telefônico, eu descobri que ele é vizinho da minha sogra. E olha que vizinho de sogra é uma coisa maior. Pois é. Eu espero que ela não saiba, porque se ela gostar o tanto do genro quanto ela vai tratar os amigos, vai ser complicado. Mas enfim, o que é o Contribuintes da Cultura? Explica para o Edilson o que é. Então, é um projeto que começou há 11 anos aqui em São Carlos e é uma proposta de envolver toda a comunidade como pessoas físicas e jurídicas, como realizadores culturais. E tem uma tentativa assim, grande da gente, dessa campanha, de envolver as pessoas físicas, né, como realizadores culturais. Então, é um sistema bem simples. É um projeto sem fins lucrativos, que tem a gestão aqui da Fundação da Universidade Federal aqui de São Carlos, então é um projeto fiscal. E as pessoas que querem participar desse projeto, que querem criar mais um programa de atividades culturais, elas fazem adesão e pagam uma mensalidade, tá, a partir de R$10 mensais. E esse recurso entra na conta da fundação e a gente utiliza essa verba para as atividades. A gente começou com 9 adesões, hoje tem mais de 500 adesões. E nesses anos todos a gente tem procurado e sempre expandindo esse modelo. muitas vezes não dá tempo de trabalhar com o modelo especificamente como a gente gostaria, porque você se envolve com cada evento, com cada projeto, com cada ação cultural, e o modelo, a expansão do modelo acaba ficando para trás, né? Sim. Então, é, mas é um trabalho que eu acho que pode ainda crescer bastante. E... é uma iniciativa excelente. É, nós estávamos comentando exatamente isso, assim, que a cultura é uma coisa que realmente é muita luta, é o tempo todo de luta, árdua aí que a gente tem que ter, e você sabe bem disso. Ah, mas já está na hora de dar um tempo, né? Porque eu estou cansado de lutar, que eu já estou velhinho. Meu amigo, não vamos dar um tempo nunca, eu garanto para você que nunca vai acabar. Se dá uma relaxadinha, fazer um cigarro de palha, né? Dar uma mas conversada. A cultura no nosso país é uma coisa muito nova, o nosso país é muito novo, né? E aí quando você começa a falar, eu tive um tempo, tive uma oportunidade de ir para fora, e aí você começa a ver que realmente, assim, o quanto o Brasil ainda é jovem, né? Perto de fora, perto da Europa, enfim. E eu acho que a nossa cultura, a mentalidade da população em relação à cultura ainda é muito jovem também. A respeito da importância disso, do quanto ela é importante na formação do cidadão e do quanto ela é importante... Então, cada município está realmente trabalhando, batalhando, usando o que pode, fazendo seus trabalhos, como é o que a Fundação está fazendo aí brilhantemente, é isso mesmo. É cada um batalhando para a gente poder colocar na cabeça das pessoas a importância da cultura e valorizar isso para todo mundo. Legal. Bom, e pode falar. Não, você mencionou uma coisa, Edilson, que é viver fora do Brasil, acho que ensina também uma coisa muito importante, pelo menos... Da experiência que eu tive, é que nos outros lugares também, na parte cultural, a batalha também é muito grande. Então, eu trabalhei também, fiquei 4 anos fora e... Ficou onde? Eu fiquei na Inglaterra e tive a oportunidade de trabalhar também nessa área. E via também que a batalha dos músicos, dos artistas, dos produtores é sempre muito... acho que não tem nada muito fácil, né? Não, viver de cultura é uma coisa que é o que a gente estava falando. Não, nunca nós vamos parar. Essa luta vai ser uma luta constante. É constante aqui no Brasil, é constante fora do Brasil. Veja bem, São Paulo é uma referência, eu acho que a gente tem como colocar, tá aí o PIB nacional é São Paulo, todo mundo sabe disso. Em São Paulo, a cultura é completamente desigual. Ela é diferente de cidade para cidade, ela é valorizada mais em algumas cidades, ela é desvalorizada em outras. É ainda falta, de uma forma geral, no Brasil, e é o que eu digo, a luta fora, lutar pela cultura em Londres, apesar de todos os benefícios que vocês têm lá, existem mil projetos de lei de incentivo na cidade de Londres, aqui é tudo muito inicial ainda, a gente realmente está iniciando um trabalho sério na área de cultura. Tá. Até porque lá eles, além da cultura, eles têm a história, né? Agora, você sabe o que a gente pode fazer se espelhando na atitude europeia, que eu acho, isso sim, e que o projeto Contribuinte da Cultura trabalha muito nesse sentido, é esse envolvimento mais da pessoa física com a realização cultural. Por exemplo, você sabe, Edilson, que quando tem qualquer coisa que a gente esteja fazendo, eu sempre estou no campus, ou aqui da UFSCar, ou lá da USP, com panfleto. Eu mesma saio do escritório falando, não, eu preciso achar, preciso fazer um pouco. E vou, e eu gosto também de fazer isso, de ver a reação das pessoas, se estão gostando, como é que é e tal, aquele determinado evento. Mas a coisa mais comum que tem, quando eu venho panfletar dentro do na universidade, o estudante pega o panfleto e fala, olha para mim, isso é muito comum, eu não estou inventando, não. Olha para mim e fala assim, é de graça? Uhum, exatamente. Isso é muito comum. Então, aquele sentimento de que todo prazer que você tem com arte, com cultura, deva ser apresentado para você gratuitamente, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, fala assim, não, custa 10 reais. Aí a reação é, 10 reais? Pô, tá caro, não sei o quê. Esse mesmo espanto não acontece na hora do cara tomar cerveja, no cara, não, na hora do não, cara ele tomar, paga, comprar ele paga figurinha. R$ 70 reais pra ir num jogo de então, eu futebol. Acho que esse trabalho de mostrar que pagar por esse prazer de realizar, de ser um realizador cultural, ou mesmo só de comprar o ingresso, vale a pena, é importante e é um dinheiro bem gasto. Né? Gente, vocês estão, um minuto só. Edilson, vocês, a gente está falando aqui de sobrevivência, né? na área de cultura, e uma questão chave, por exemplo. Eu tive uma experiência até como gestor público, né, na área de cultura, que, como diretor da Funarte, inclusive, né, a primeira pauta que eu coloquei, uma das primeiras pautas que eu coloquei foi de fazer, conseguimos fazer, já que nós não tínhamos recurso, porque era ridículo, inclusive, o recurso da Funarte, a gente estabeleceria parcerias com os países. A gente tentou e conseguiu, né, depois de muita dificuldade, a gente conseguiu parceria com Portugal, a gente conseguiu parceria com a Espanha, conseguiu parceria com a Itália. Engraçado que quando a gente começou a dialogar nessas parcerias, por exemplo, tem algumas coisas básicas, por exemplo, que todos esses países já possuem. Por exemplo, a questão da sustentação de grupos teatrais, que foi muito fácil, por exemplo, com Portugal, a gente estabelecer um acordo de comum acordo, né, no sentido de que, inclusive, havia programas dentro do governo, né, que era de sustentação dos grupos de teatro. Exatamente o que eu coloquei. Tá? Então, as leis de incentivo nesses países são maravilhosas. Sim, então. Mas eu acredito que hoje, acho que a gente está enfrentando uma coisa que é muito legal, por exemplo, os editais públicos. Sim. Mas eles não são leis. Ou seja, são ações de governo, mas não são ações de Estado. Então, acho que existe um pouco esse grande problema da cultura, por exemplo, que a gente, por exemplo, viveu uma experiência no governo Montoro, que eu vivo defendendo aqui o governo Montoro, né? Que na gestão dele a gente conseguiu estabelecer algumas parcerias, né? Construir alguns editais que depois acabaram, não vingaram mais. Mas a conversa vai continuar e eu tenho um sujeito aqui incomodado na mesa que está... vai fazer parte da prosa também, né? O Lucas Ferreira, que ele vai começar com um programa novo aqui. Você já viu, nós estamos com o Edilson lá em Vinhedo, a Fátima aqui, que saiu para dentro do telefone, e o senhor, né, Lucas Ferreira. Como que chama o seu programa que você vai começar aqui? Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo que está sintonizado, acompanhando o Paracatu Zoom. Eu sou o Lucas Ferreira, eu tenho um programa hoje, inclusive, às 9 da noite de música latina aqui na rádio, que é o Ecos de Tupamar, e como agora eu acabei de integrar a equipe da rádio, em junho estreia um programa diário chamado Megafone, que é um programa voltado para os assuntos do cotidiano da cidade, né? Desde debates políticos relevantes aí, e também divulgação de agenda cultural. Já estamos agendando aí de trazer um músico para lançar seu CD solo na primeira semana do programa, né? E a partir de junho vamos estar no ar aí. Tá. E aí você... Bom, boa sorte pra você aí, boa chegada na emissora. Bom, e você tá, então, ouvindo toda a fala da Fátima, a fala do Edilson, como que vai ser um programa de ação cultural diária, né? Você vai receber as pessoas da cultura, etc e tal. O que você tá achando dessa conversa? Ah, eu tô acompanhando a conversa e eu acho que... É que eu não sei, eu particularmente, o Elvio, a Fátima, a gente já conversou tanto sobre isso que, na verdade, eu tô... Enfim, não sei nem se eu tenho muito o que complementar no momento, né? O São Carlos agora tá passando por um momento de efervescência, principalmente por conta do Conselho Municipal de Cultura, aí você tem algumas cadeiras da sociedade civil se organizando e já fazendo debates internos das cadeiras aí, que estão acalorados. Mas enfim, eu acho que São Carlos está no momento de, dentro desse processo mesmo, desse contexto aí que foi colocado, um momento de estabelecimento de relações, tanto de governo para a sociedade civil, organização da própria sociedade civil e outras entidades, para que se estabeleçam políticas públicas efetivas, né? E essa parceria é excelente, né? Porque, na verdade, os conselhos de cultura, quando eles são bem gerenciados e bem coordenados, com gente que realmente está afim de fazer, eles intervêm de uma forma muito positiva no município, né? Nas atividades culturais do município, né? Tá, e já continuando, já puxando um pouco a palha nessa conversa, aliás, falando em programa de rádio, a Fátima tem um programa de rádio também aqui na cidade, e ela disse há muito tempo que eu ouço você há um bom tempo já. O programa, que era antes era no programa... Antes era na rádio universitária, na rádio USP, e depois, agora está na rádio... Uma Café rádio com comunitária, Letras, é isso, né? É, uma rádio comunitária que chama Rádio Comunicativa. E da cidade. Dá para ouvir pela internet. Tá, e você então, além dessa ação de produtora, de articuladora tal, você também faz o papel de comunicação. Você concorda com essa afirmação do Lucas? O Lucas, eu acho que o Lucas é uma pessoa assim importantíssima nessa história de das articulações, porque ele ocupa uma posição que é a seguinte: ele é um artista. Então, quando o cara, ele é o músico, ele é o artista plástico, ele é o artista, e ele também tem essa capacidade de reivindicar e de se articular, porque muitas vezes acontece que o artista, ele, não que isso seja ruim, cada um é de uma maneira, não é nenhuma crítica absolutamente, mas são casos, são exceções. Artistas que têm essa capacidade. Revisão, então né? É muito importante, porque ele tem outro, ele enxerga as coisas de exatamente, uma maneira diferente daqueles que só fazem a parte de produção. Eu até, desculpe falar de mim mesma, mas não que eu seja artista, mas eu só estou nessa coisa de criação de projeto e tudo, não porque eu goste de fazer produção, eu gosto mesmo é... Por exemplo, quando eu faço um projeto, eu faço porque eu quero assistir aquilo. Eu faço porque eu sou movida principalmente à música, que eu tenho uma ligação enorme com isso. Então, as outras coisas eu faço a duras penas, eu não tenho a menor vocação. Mas porque eu gosto tanto disso, eu tenho que passar pelas outras etapas para fazer. Agora... O Lucas não, ele já é mesmo o próprio artista, então isso é bom. E São Carlos tem uma característica que é bastante bacana também. Você, não sei se você vem aqui sempre ou você já veio para cá, Edilson? Eu conheço São Carlos. Então, venha conhecer nosso projeto também e trocar mais figurinhas aqui, porque São Carlos tem essa diversidade, assim, tem muito projeto, muita gente legal, tem... Olha, mas tem muita coisa bacana e cada vez mais os projetos e as entidades estão se aproximando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode também expandir para as outras cidades e trabalhar aí para trocar essas figurinhas aí. Eu concordo plenamente com você. O que você disse do artista, né, como gestor cultural é realmente muito importante. Eu sou ator também. É isso que eu ia te perguntar. Como você entra nessa história? Como ator. É. E entrei nisso também na área de arte, acabei pegando na parte política, porque fui secretário de cultura há muito tempo aqui em Vinhedo. Mas eu sou ator, eu gosto, o que eu gosto é do fazer teatral, do fazer arte. E quando foi a última vez que você fez? Não, há pouco tempo eu tinha uma companhia de teatro aqui na Como cidade. Chama a companhia, Edilson? Oi? Como chama a companhia? Cia da Ribalta. E o que vocês estão? Ah, Cia da Ribalta, lógico que sim. Cia da Ribalta, isso. Sim, e aí nós ficamos um bom tempo aqui em cartaz, fomos para São Paulo também. Sim. Agora, com esse trabalho em São Paulo, a coisa fica mais complicada, porque... E qual foi o último espetáculo que vocês fizeram? O Santo Milagroso, o do Santo... Lauro César Muniz. Ah. Olha só. Que é o caso do Elvio também, né, Elvio? Eu faço um monte de paracatuzum. De paracatuzum. Não, mas é bom demais. Eu acho que é o que esse assunto leva, né? Quando você consegue viver a arte mesmo, independente de, como você falou lá, a pessoa física, a população como um todo, quando ela se envolve, quando ela começa a entender que isso é um mercado de trabalho, as pessoas confundem cultura com atividades sociais. Né? Isso é perigoso, né? Assistência social. Isso é muito perigoso, né? E não é isso, né? Exatamente. Na verdade, assim, ela pode colaborar, sim. Ela ajuda na parte da formação, ela tira criança carente da rua, ela faz tudo isso. Isso. Mas ela tem que ser valorizada, indiscutivelmente. Não, é uma outra área. Eu me lembro das disputas que a gente fazia, eu também atuei como secretário de cultura, e as disputas que a gente faz, por exemplo, com a área de saúde, com o serviço social, que enfim... Tem que ter um pouco clareza também, porque senão essa história também da arte sendo usada como remédio é complicado. Mas você sabe que isso é um erro, é um equívoco. Exatamente. De muitos dirigentes culturais, viu? Exatamente. De muitos prefeitos e muitos secretários de cultura pensam assim. Exatamente. Acham que podem ser secretários de cultura numa cidade e que vale colocar duas, três oficinas culturais, tiram as criançadinhas lá, dão uma oficina para a terceira idade e que estão fazendo cultura na cidade. Não é isso, né? O fazer cultura é muito maior do que isso. Então, é formação realmente, é uma coisa. Mas eu sei, a ideia, São Carlos é uma cidade realmente com um excelente potencial. Faz tempo que eu não vou para São Carlos. Aliás, a Fátima mas agora, já está. Como o rapaz aí da rádio é meu vizinho, é a sogra dele e minha vizinha, talvez eu seja convidado. Pois é, então. Para ir para São Carlos. A ideia é a Fátima. De um almoço em São Carlos, estarei aí. A Fátima está te fazendo um convite aqui, que é para ir conhecer o ponto 7, é isso? É, o ponto gente, cultural. A gente tem agora desse projeto, Edilson, a gente foi contemplado com um ponto de cultura, sabe? Sim, sim. Então, venha conhecer. Até aproveito já para passar o nosso site no ar aqui, para as outras pessoas também, para os ouvintes, que é www.ufscar.br. Não, desculpe, falei, esqueci, FAI. É www.fai. Esse FAI é F de Fundação, A de Apoio, I de Institucional. Então é fai.ufscar.br. Depois é que vem a barra contribuinte da cultura. Agora vou falar mas de se jogar certinho. Contribuinte na cultura no Google, está resolvido. Não, mas aí aparece um monte de outras coisas não aparece, que não é exatamente o site. Ah. Aparece muita coisa dos festivais, das coisas. E falando em festivais, você faz esse festival todo ano, é um festival chamado Chorando Sem Parar. Chorando Sem Parar. E que, aliás, é conhecido, né? Todo mundo que a gente encontra fala, ah, eu fui lá e tal. É, bacana. E o que que é? Como começou essa história? É, esse ano a gente está esperando aprovação, sempre pela Lei Rouanet, que a gente tem feito, da 7ª edição. Então, é um festival que no último dia ele tem 12 horas de revezamento ininterrupto dos músicos convidados. Então começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite diretão. Eu ia fazer, a primeira proposta foi de 24 horas, mas eu fiquei com medo de fazer a primeira diretona, assim, porque eu não sabia o que ia acontecer, esse negócio de revezar sem passar som num palco, era a minha primeira experiência, assim, de muitas horas, então eu fiz 12. Aí eu achei que estava de bom tamanho 12, porque imaginei crescer o festival outros dias, como a gente tem feito. Agora o festival para esse ano, ele tem 4 dias. Então tem workshops, tem palestras, tem debates, uma série de questões. E no último dia vem as 12 horas, né? E os convidados são de 3 categorias diferentes. Tem os talentos locais e regionais, tem aqueles convidados consagrados de renome, brasileiros de renome internacional. E tem a última categoria que eu acho, assim, eu gosto muito disso, que é trazer os músicos estrangeiros para tocar o choro brasileiro. Né? Que lindo! Então, sempre nesse formato. Esse ano vai ser quando? Esse ano vai ser do dia 2 ao dia 5 de dezembro. Já bota na tua agenda, Edilson. Olha, ô Lucas, você pode perguntar, viu, cara? Você pode. Não, mas eu vou para aí antes disso, pode tá. escrever. Tá, antes disso, então você tem um café lá no ponto 7, é isso, né? Isso, no lá ponto no, 7, no espaço 7. E eu vou te levar na Boca Maldita tomar um café pra gente poder contar um pouco das histórias. Combinadíssimo. Tá bom? Combinadíssimo. Bom, e aí, qual é a sua pergunta, Lu? Você entrou aqui, você foi convidado para o programa para perguntar. Vamos ver, pergunta. Não. Na verdade, assim, é complicado fazer perguntas andando fora da cidade, né? Ah, não, eu tô falando do Lucas aqui, que tá do lado. Sim, aqui, vai lá, né? Lucas. Qual que é a pergunta, Lucas? Putz, eu não sei se eu tenho alguma pergunta. Ele tá agora. Meio devagar, né? Vamos falar a verdade, eu fui meio alçado. É, meio alçado aqui as portas do estúdio aqui e estou acompanhando a conversa. Ele veio aqui dar um recado, Edilson, esse tô programa. Eu estou mais, na verdade, aqui, eu estou mais ouvindo e principalmente ouvindo aí o Edilson, que traz novidades, porque nós três aqui a gente senta e conversa e se encontra o tempo inteiro, né? Então, eu já soube a novidade aqui, que é a data do Chorando Sem Parar, que já fica agendada. Né? Tá. Bom, e aí é o seguinte, Edilson, Paracatu Zoom, que aliás no final do programa você tem que definir pra gente o que é Paracatu Zoom, tá? Já começa a notar aí que você vai ter que dizer. Paracatu Zoom, o perigo desse programa é exatamente isso, é passar por aqui, né? Até a mulher, às vezes, que vem pedir chave de carro, essas coisas todas, ela fica desesperada, ela não entra de jeito nenhum, porque acaba participando. E é justamente isso que a ideia do programa é trazer os ouvintes, enfim, tem um pouco de tudo, né? Fátima, você nasceu onde, Fátima? Começamos pelo fim, né? Eu nasci numa cidade que se chama Ipauçu. Onde que é isso? Ipauçu, é perto onde de Ourinhos. É sacanagem, né? Ah, tá. Campo São Paulo. É. Tá aqui. Ah, tá. Mas eu fiquei divisa lá há muito pouco tempo, só quando eu era muito pequena. Minha família é de Campinas. E foi para Ipauçu fazer o quê? Não, meu pai tinha tido uma transferência de trabalho e estava lá por um período e depois logo já vim embora. E em São Carlos eu moro já desde. Nossa, vim para cá, eu ainda estava estudando ainda em 70 e. Há muito tempo atrás, 78. E veio fazer o quê, São Carlos? Veio estudar, aí não? Eu fiz mestrado na Unesp, mestrado não, desculpe, fiz meu curso de pós-graduação na Unesp. Em onde? Em Unesp Araraquara? Araraquara. O que, que você fez de pós-graduação? Ai, na época tinha um curso, que eu fiz letras, e tinha um curso que era na área de semiótica. Daí eu fiz... Com Fiorinha, aquele povo todo? Que legal. Com Elcio. Elcio Fernandes, inclusive. O Elcio foi um grande mestre para moramos mim. Juntos, inclusive, na Sério? Mesma república e tal. É, começa essa história. Nossa. Porque eu fiz ciências sociais, né? Ah, que bacana. E aí o Elcio, aliás, é um dos figura para mim, um poeta maravilhoso. Maravilhoso. Ele que me ensinou a ouvir Fernando Pessoa, porque ele Sim. lia Fernando Pessoa como ninguém, né? Inclusive atuava em algumas das nossas intervenções de rua. A gente tinha um grupo de teatro de rua, né? Que algumas intervenções de rua era ele que criava o texto, etc. Que legal. Um cara então, brilhante. Brilhante. Infelizmente morreu, né? Já faz um tempo já. É... E você, Dilson, nasceu onde? Em Vinhedo? Eu plantando uva. Não? Eu sou de Curitiba. Curitiba? Curitiba, do Paraná. Mas então tu és europeu? É, não, que é isso, não é isso, não. O Levinsky que dizia... Mas eu vim pra cá muito cedo também, vivi em Curitiba só um ano e pouquinho. Ah, e depois disso eu vim pra São Paulo. E veio pra onde em São Paulo? Na verdade, Campinas primeiro, a gente ficou um tempo em Campinas, depois também aí, meu pai e minha mãe foram pra Serra Negra. Tá. E aí, logo depois, Vinhedo. Mas já em Vinhedo, já estou há uns 15 anos em Vinhedo. E é só lugar, assim, né? Diferente, gostoso, não, aliás, sem dúvida, né? Mas agora daqui de Vinhedo eu acho que eu não saio mais, não, viu? Aqui eu acho que eu achei, realmente, eu vou para São Paulo, trabalho todos os dias lá, mas a tranquilidade de Vinhedo, o sossego dessa cidade, ninguém paga. Não. Aliás, o problema de Vinhedo hoje, meus parentes, se estiver ouvindo, vão ficar muito bravos, mas é a enchente de paulistano que está tendo, né? Aqui tem. Olha, você sabe que não sei se isso é negativo ou positivo, porque assim, tem um lado também que Vinhedo tinha quando eu vim pra cá, que era uma coisa muito de cidade muito pequena do interior. São Carlos é uma cidade grande, eu não sei qual é a população de São Carlos hoje. 220, 230 mil, acho. Então, Vinhedo tem 50 mil habitantes, 52 mil habitantes. Tá. Então, assim, tinha uma visão muito interiorana das coisas, sabe? Eu acho que essa vinda do pessoal de São Paulo pra cá ajudou muito a cidade nisso. Culturalmente, que é a minha área, eu falo isso com base, assim. Tá. Culturalmente ajudou muito mesmo, porque a cidade aqui de Vinhedo é basicamente de condomínios, né? São os condomínios residenciais. E o pessoal acabava vindo para cá para ficar dentro de casa. E Exatamente. Com isso acabaram agitando a atividade cultural, Exatamente. A atividade de turismo na cidade, isso que ajudou bastante. Já participei, inclusive, de algumas coisas, inclusive de culto, sim. Eu sou materialista histórico, essa coisa toda, mas participei de um culto, né? Na cidade de Vinhedo, que foi muito culto, muito interessante. Vinhedo é uma cidade muito, muito bonita. Como é que a gente está de tempo aí? O D2 hoje, só depois que você falou de Araçatuba, ele desencanou de tudo, ele só entrou no lá. Conversar com a mãe em Araçatuba, ele desencanou de todas as histórias. Não é Catanduva, Catanduva. Catanduva, é o que eu falei? Araçatuba. Araçatuba, toda vez eu confundo, né? Araçatuba com Catanduva, né? Com Cabreúva e Boituva. Exatamente. Tem muito. Bom, aí a Fátima chegou em 78, em São Carlos, veio por um coração apaixonado. Estudava e também, enquanto estudava, dava aula de inglês em algumas escolas aqui. Aonde, por exemplo? Dei aula muitos anos na escola Fisk, com o Jô, esse pessoal todo. O Jô foi seu aluno? É verdade. Caraca! Meu filho. Josimar Vilas Boas. Grande figura. Já participou do programa. É um dos maiores conhecedores de Marilyn Monroe, sabia disso? Fez um programa especial sobre Marilyn Monroe. Bom, aí você dava aula de inglês. Então, eu estudava, eu sempre estudei desde pequena isso, eu sempre tinha umas coisas que eu fazia de não sei o que, de música, de não sei o que lá. Aí a gente montou um lugar que chamava, nós juntamos os livros que a gente tinha para levar para um sebo que existia não sei aonde. Quando fomos levar o sebo, não tinha o sebo mais, tinha fechado. Aí a gente pegou aquela caixa de livros e resolvemos montar um sebo. Que chamou-se? Livro Usado. Que era na avenida, em cima do Pão de Queijo. Daí, nesse livro usado... Em cima do Pão de Queijo? Esse livro usado... Na avenida mesmo. Tinha também um restaurante que chamava Mamãe Natureza. Mamãe Natureza. Lá também a gente levava o pessoal que vinha comer no Caso. Aí, os artistas que vinham tocar no Caso, eu levava para comer no Mamãe Natureza. Daí já fazia um som ali. Aí montei esse sebo que já misturou com não sei o quê. Aí isso tudo virou o Café com Letras, que era um espaço que tinha muita música, e tinha duas salas de café e duas salas de sebo. Aí o Café com Letras, eles pediram o prédio e acabou que é lindo, virando... Era lindo, um espaço maravilhoso. Era, bonitinho. Que, aliás, assim, sem, a gente era concorrente, porque eu montei, inclusive, na época, o Cantos e Contos, né? Que era o sebo. Era com você também? Eu, era o meu sebo. Mas vocês montaram o Cantos e Contos na época que eu estava fora. Ah, tá. É. Porque nós acabei montando a livraria do Cantos e Contos, né? Então, que virou outros contos depois. Mas quando era na Major, depois a gente foi para Nove. Enfim, e você, Dilson? Você tem livro velho também? E, nossa, e cozinha? Todo mundo tem, né? É, e montou um sebo também? Não. Minha área nunca foi sebo. Não. Isso realmente não é minha área, não. E como que você ganhou dinheiro nesse período de fazer teatro? Porque fazer teatro era complicado, né? Amigo, quem te disse que eu ganhei dinheiro? Ganhou, lógico. Eu não sei de onde você tirou essa informação. E como que você pagava a conta? E como que você... Na verdade, o teatro é aquilo que a gente já falou. É luta constante, cara. Não é ganhar dinheiro, não. E você dava aula também, não? Eu dava aula também. Do quê? Muito tempo aula de teatro aqui para a terceira idade da cidade. É. Mas através do quê? Eu adoro trabalhar. Via SESC, via... A gente trabalhou bastante tempo junto em terceira idade, mas na verdade assim, o que eu ganhava era com as minhas aulinhas, e logo depois que eu comecei a dar aula aqui em Vinhedo, eu já fui convidado para integrar a equipe da secretaria. Então, logo depois eu já acabei entrando de cabeça na área da política aí, e ficando realmente nessa área. E quanto tempo você ficou como secretário de cultura? Ixi, meu amigo, eu fiquei muito tempo. Na verdade, como secretário, eu fiquei dois mandatos, mas eu fiquei como diretor, como encarregado, durante 16 anos na prefeitura. Senhor secretário de cultura de Vinhedo, me explica uma coisa. Como que é aquela entrada que parece uma coisa... Eu não consegui distinguir o que, que é aquilo, que tem aqueles pinheiros... Amigo, você vai me colocar numa situação completamente desagradável, porque a entrada da cidade é uma cara, idealização do prefeito atual, que é meu opositor. Ah, então, mas traduz pra mim o que, que é aquilo, então, cara. Então, vamos deixar quieto, então, não vamos falar desses assuntos pra gente não criar um atrito aqui na cidade, que vai esquivar ali na cidade. Mas eu levo um choque, minha mulher nem deixa mais eu dirigir entrando ali, porque é um negócio esquisito, né, cara? É, na verdade, assim, Vinhedo tem muita tradição italiana, né? Isso, a festa daqui, a festa da cidade, é a festa da uva, que é uma festa extremamente famosa e conhecida no estado todo. E a ideia do atual prefeito, que já foi prefeito anteriormente, era realmente resgatar tudo que fosse ligado a italiano. Então, assim, os pontos de ônibus ele resolveu fazer de uma forma que lembrasse alguma coisa da Itália, a entrada ele resolveu fazer assim, e assim por diante. Mas, infelizmente, meio sem critério. E aí a coisa ficou meio confusa, né? Porque você entra ali, tem leão grego junto com... Bom, mas enfim, não falemos isso. Isso não tira a beleza da minha cidade, tá? Não, não tô sacaneando. É que é uma coisa que realmente me choca. Eu chego ali, olho que eu olho e falo, o que é isso? É bonito de se ver. É uma entrada muito forte, assim, na cidade. Mas eu tomo até um remedinho. Tem antes, alguns equívocos ali. Sacanagem minha, né? Você me ferrou agora. Mas é o seguinte, Fátima, e aí? Você só morou em São Carlos, então? Assim, morou, que eu digo, saiu de Ourinho? Você falou perto de Ourinho? Paracatu? Não. Paracatzum. Sabe por que Paracatu? Eu tô falando Paracatu. Você sabe que o nome certo de Ourinhos deveria ser Paracatu. Ah, que o nome do rio, inclusive, chama... Aliás, rio... Paracatu é rio que não tem peixe, né? Ah, é? E era muito feio pra época. Então, eles resolveram pegar o nome de Ourinhos, que, na verdade, era um vilarejo que tinha do lado do rio, e deram o nome de Ourinhos pra... Um nome já existia, inclusive, nesse vilarejo, e deram o nome de Ourinhos. Porque ninguém queria Paracatu, que é o rio seco, né? O rio que não tem peixe. Eu nunca soube que tinha um rio que sem peixe. É uma novidade. Então, Paracatu é o rio que corta Ourinhos ali, que, inclusive, é uma história... Eu estive com o secretário de cultura de Ourinhos, né? Mas acho que não é o caso, porque eu sou de lá e eu sou de peixes. É, então você tinha um peixe. Então, pelo menos. Então, e o peixe que tinha veio para São Carlos. Vai ver que então... esse é o problema. Bom, mas e aí? Então aí você montou o Café com Letras e tal. Porque daí eu prestei um outro exame aqui na UFSCar, comecei a fazer um outro. Você é servidor aqui, então? Mestrado? Não. Ah, concurso para. Concurso para outro mestrado. Tá. Daí eu comecei a fazer o outro mestrado, daí eu abandonei porque fui para Inglaterra e sempre fui fazendo essas coisas de estudar e de produção cultural, sempre. Aí eu acabei, chegou um momento que eu comecei com contribuinte da cultura, que foi uma coisa que, né, tem uma demanda muito grande de trabalho, não dá para pensar nem quase que mais nada na vida, só nisso. Então, Mas aí umas coisas vão se abrindo, né? Porque o contribuinte da cultura tem um tipo de trabalho, mas aí ele cria alguns festivais que têm vida própria, como Chorando Sem Parar, mesmo o Viva Dalva, que é itinerante, que continua fazendo. E daí agora o Ponto de Cultura, que tem uma atividade completamente diferente. Então, não... Mas eu queria aproveitar aqui o meu tempo para fazer uma pergunta. Pois é, falando nisso, acho que o tempo está acabando, né? Mas eu queria saber aonde que o Lucas nasceu, porque todo mundo falou onde que nasceu. Ah, pois é. Não, porque... Você não falou então, onde você nasceu, O Lucas vai ter um programa especial, vai ser ele, Yasmin e o Aldo, né? Que nós vamos fazer um programa especial para contar a vida pregressa desses meninos que fazem o programa, né? Mas eu adoro sorvete de pistache. Ah, meu, isso, então já sei onde que você lugar nasceu. Exatamente de São Paulo? Eu sou de Santo Amaro. Santo Amaro, Salve. Tomara, Zora Sul. Mas eu vou aproveitar, na verdade, aqui eu vou dar uma subvertida, já que o programa nos permite. É. E aproveitar aqui que a gente está com o Edilson no telefone, você me pediu fazer uma pergunta e eu acabei puxando uma, né? É. Eu tive a oportunidade de participar, aliás, a gente teve um curta premiado, acho que no segundo Mapa Cultural Paulista, se eu não me engano, 2002, acho que foi. Ficamos, acho que em segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano. Mas enfim, isso foi só uma informação aleatória. Mas eu queria saber do Edilson que, assim, uma coisa que eu acompanhei, pelo menos que eu ouvi um pouco aqui nos dois últimos anos, eu acho, em relação, principalmente a relação das prefeituras com o Mapa Cultural Paulista, diz respeito a um pouco de falta de comunicação e de suporte por parte do Estado, né, do processo seletivo do Mapa Cultural com as prefeituras. Então, ano passado eu estava como membro, como conselheiro aqui no Conselho Municipal de Cultura, e era muito colocado a questão de que eram colocados aí os prazos para seleções municipais, mas que existia muito pouco suporte por parte da Secretaria de Cultura para que isso fosse viabilizado e que sobrecarregava a gestão municipal, enfim, uma coisa um pouco, não sei, assim, é um processo que a gente estava de fora, né? Uhum. Mas eu queria que você comentasse um pouco como que funciona essa estrutura de execução do Mapa Cultural Paulista e da relação em termos de gestão mesmo junto às prefeituras. Olha, na verdade, assim, é legal você colocar esse ponto, porque é uma coisa que nós estamos trabalhando muito agora no Estado em relação ao mapa. O mapa, como eu disse, começou em 97 e ele passou por um período muito complicado, principalmente na época, não sei se vocês lembram, na época das delegacias de cultura. Sim, sim. Né? Eram 12 delegacias. As delegacias de cultura, as delegacias meio que assumiram a coordenação do mapa. Sim. E isso teve mil problemas, gerou mil problemas, porque acabou muita gente mandando aquela história de tribo com muito cacique. E acabava assim, que os próprios delegados de cultura se comprometiam com coisas, com os municípios. Exatamente. E acabavam não cumprindo porque chegavam no Estado e não tinham autonomia para se comprometer com essas coisas. Claro que isso é passado e que não vale nem a pena a gente tocar nesse assunto mais. Mas desde que eu assumi o mapa, desde que a gente começou um trabalho no mapa, o objetivo dessa administração, principalmente do André Sturme, era que a gente conseguisse resgatar a credibilidade do projeto junto às prefeituras. Porque o que aconteceu foi exatamente isso que você colocou. As prefeituras, elas esperavam muito mais do governo em relação ao mapa, mais até do que deveriam esperar, porque algumas coisas são realmente de responsabilidade das prefeituras e elas também têm que fazer a parte delas. Mas elas realmente esperavam demais do governo e acabavam assim, meio que atribuindo a culpa de tudo o que acontecia aos artistas ao Estado. E isso, a coisa ficou muito complicada, a imagem do projeto, tanto dentro das prefeituras como também com os artistas em geral, ela se perdeu bastante. O que acontece hoje é o seguinte: a prefeitura, ela tem as suas obrigações dentro do projeto, como o governo tem as obrigações dele dentro do projeto. Como o projeto é dividido em fases, existem as fases em que a prefeitura ela fica mais responsável pelo projeto, que principalmente a fase municipal, que acontece, porque não sei quanto tempo a gente tem aí, senão eu não quero também me estender muito. Não, tempo, nós temos 7 minutos, não menos. Eu não quero me estender muito, mas na verdade assim, a fase municipal, que é onde se seleciona o melhor na área de teatro, na área de música, na área de vídeo, é de pura responsabilidade da prefeitura. A prefeitura que realiza um concurso de teatro, um festival de teatro, um concurso de artes plásticas, para selecionar o que vai estar representando aquele município na fase regional. Entendeu? Até ali, o apoio do Estado dentro dessa área é só na parte de estruturação, de colaboração na parte de estruturação, de ajudar, é só isso, a parte financeira do projeto é da prefeitura. A partir da fase regional é onde o governo eventualmente banca o projeto, que na fase regional, desculpa, não da fase, na fase regional, o governo já paga os jurados que vão para a fase regional, tem todos esses custos são por parte do governo. Na fase estadual, que é essa que vai começar agora em junho, todos os custos são por conta do governo. A prefeitura apenas vai ter que trazer o artista para São Paulo, o resto, os custos de dentro de São Paulo são todos do governo. E na fase de circulação, todos os custos são do governo também, que é a fase onde nós vamos mandar esses grupos para as outras cidades para fazer essa circulação. Então, existe realmente uma ideia lá de trás do mapa, que a gente está com muita luta, cara, muita luta mesmo, revertendo essa ideia com a seriedade do projeto hoje, entendeu? Muito bem. Meu querido, é o seguinte, a gente tá entrando na fase final do jogo, né? Da conversa, da prosa. Eu queria que você passasse aí os contatos, como é que faz para falar contigo? Bom, vamos lá então. Então eu estou na Secretaria de Estado da Cultura, eu sou da Abaçaí Cultura e Arte. Então quem quiser o nosso e-mail lá, eu vou te passar um e-mail meu particular, é Edilson Caldeira, arroba abacai, A-B-A-C-A-I, abacai.org.br. É o nosso departamento também que cuida do Redelando São Paulo, da peregrinação da Nossa Senhora. A gente está sem tempo. À disposição aí de toda a população de São Carlos, das pessoas, dos fazedores de cultura da cidade. Se quiserem ir lá fazer uma visita, tomar um café comigo, eu vou ficar muito feliz. E vou para São Carlos agora. Tá, então vamos lá. A Fátima está querendo confirmar. Fala de novo o seu e-mail, por favor. Vamos lá. Edilson Caldeira. Caldeira. Arroba. Caldeira. Arroba abacai. A-B-A-C-A-I. .org.br. Então tá bom, queridão, é o seguinte, queridão, a gente não se conhece ainda, mas já tô achando que é meu queridão e vai ser meu queridão. Então, vizinho, né? Da sogra, querido. na visita a gente vai conversar e tomar um café. Você ela... falar que a sogra cozinha bem, isso é uma informação muito importante, rapaz, pra mim. Meu Deus do céu, a gente tava falando com esse friozinho, comecei a lembrar do tempurá dela aqui. meu Deus. Bom, então na próxima aí eu te ligo, a gente vai conversar. Nós vamos experimentar. Você vai experimentar a comida da minha querida sogra, né? Combinadinho. Dona Etuco. Um beijo, Bachá. Bom, então, suas considerações finais desse programa. Você viu que é uma coisa chique, né? Tem até considerações finais. Se você quiser citar a biografia também, pode citar. Diga, queridão, qual que é o seu recado final? Oi? Diga o seu recado final. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje. Na verdade, infelizmente, eu não tenho muitas informações a respeito da virada, porque é um outro departamento dentro da secretaria que cuida. Mas foi muito bom poder falar um pouco do mapa, trocar uma ideia e, principalmente, saber o que se produz culturalmente aí em São Carlos. E contem comigo, no que eu puder ajudar, estando hoje nesse cargo, estando ocupando esse cargo hoje, que eu puder ajudar a cidade de São Carlos, pode contar comigo. Ok, querido. Um abraço, então. Muito obrigado. E amanhã você já está lá no paracatuzoom.com.br, né? E um grande abraço para todos os outros que estão aí na sala com você. Ok. Então, um pra abraço no Lucas, um abraço na Fátima e um abracinho no rapaz de Araçatuba, de Catanduva. Um abraço, Edilson. Obrigado, querido. Bom, então vamos lá. Fátima. Entramos nos 3 minutos. Esse seu programa, o meu programa não tem nada a ver com o teu programa, porque o seu programa é sério, é tudo. É bem mais ou menos assim mesmo. É óbvio. Não tem, ele é super informal também. Também a gente fica batendo papo e a coisa. Até queria convidar vocês para ir no meu programa. É terça-feira. Terça-feira. Às 9 da noite, também é ao vivo, e o convidado sempre leva uns CDs. Que tal, Lucas? Nosso Lucas também. tem pra caralho. O Lucas não gosta de música, eu sei que ele detesta, tem mas. Tem CD, enfim, pra caramba. Querido, sua G, o que contribui tem aí na próxima temporada? O que então, vem? Então, nós estamos firmando o Ponto de Cultura, que é uma ação diferente do que a gente sempre costuma fazer de produção só de eventos culturais. Mas esse é uma série de oficinas. Esse mês com as crianças do projeto Salesianos, E são várias, cada mês é um tema. Esse mês o tema é princípios de aerodinâmica. Aí vão professores e alunos da USP, da Engenharia Aeronáutica, conversar com as crianças. Cada semana é um assunto. A primeira semana foi avião de papel, a segunda foi bumerangue, amanhã é pipa e tem mais catavento. Terminou o assunto de aerodinâmica, daí vem um assunto da física, que é propagação do som nos instrumentos musicais. Então, são os professores das universidades que se encontram com as crianças e fazem uma coisa meio brincadeira, meio passando informação para motivar o conhecimento, a curiosidade, o interesse. Aí é uma coisa diferente. Muito bem. Então, o programa está aberto aí para você. Aliás, agora você vai ter o programa do Lucas, que vai ser diário, né? Isso? Falando da agenda da cidade e todos qual os detalhes. Horário? Das 10 a meio-dia. Das 10 a meio-dia, segunda a sexta, a partir de 1º de junho. Isso. Bom, e a gente vai fazer o seguinte. Acabou o programa. Você que está ouvindo o programa aí, parece que são quase 8 milhões de pessoas, né, ouvindo o programa no trânsito de São Carlos. 8 mais milhões, ou 6 beterrabas. 6 beterrabas. Mas é o seguinte, esse pessoal que está ouvindo, então, agora vai sair de casa, vai sair do carro e vai lá para a CISC, lá para o Palacete da CISC, né? Palacete da CISC, é isso, né? Um prédio bonito que reestruturaram, está no auditório, porque agora tem um debate. Agora, 7h30 da noite, eu vou mediar esse debate, inclusive, né? Que vai ter Edmundo Escrivão Filho, né? Que vai falar sobre gestão, né? Na área de engenharia e tal. Nós vamos ter a Alice Altomani, que é dona da Armazém de Maria, que vai contar a passagem dela de obstetra para comerciante, etc e tal. E vai ter mais um representante da Casa do Médico. Então, às 19h30, ou seja, daqui a pouco, lá na CISC, tem esse debate. D2 já está enfiando uma música para me dizer tchau. Eu não vou dizer tchau, porque aí o D2 fica bravo. E aí eu fico enrolando e tal. E tarará, tarirí, tarará. Beijo! Até quarta-feira. Tchau! Para Catsum, para Catsum, para Catsum.